e sangue. Eu sou JL, seja bem-vindo. CD2, tamo de volta, aí. Eu vivo pra rimar diretamente das ruas de Caxias. 2010, esse é o ano. As coisas acontecem quando tem que acontecer, tá ligado? Fé, persistência, inspiração. 10% da cabeça, 90% do coração. Os guerreiros de verdade, tamo no jogo. Cada vez mais ciente do mundão, batendo de frente, é a nossa cara. Fazendo nosso bagulho, a nossa originalidade. Muita fé, muito som, muita musicalidade. Que tá na veia, das ruas pras ruas, das ruas pra cadeia. Zona Oeste, eu vivo pra rimar, cê vai ver, ó. Tamo de volta. Eu vivo pra rimar. Zona Oeste. Tamo no jogo. Caxias, sou JL. Na Zona Oeste.